existir ou viver. Os olhos não podem ver. Mas o coração pode sentir a diferença entre viver ou simplesmente existir ou viver. Através do mestre dos mestres de cerimônia, eu descobri que sou pobre e falho, mas sei até onde eu posso ir. Não serei mais um no mar de gente padronizado. Não foi o atalho mais curto que determinou o meu lado. Papel de mãe foi me ensinar pelo que eu tenho que lutar. Estudar, trampar, imóvel próprio e me casar. São princípios comuns na vida de um homem, mas tenho que ir além, dar bons motivos pra lembrarem meu nome. Vem comigo, dá um giro, globo contemporâneo. Veja que os valores morais estão se alterando por malucos que trocam princípio de vida e sobrevivência, se contentando com manual da mera existência. Tipo, cenário político, capitalismo corrosivo, ganância e materialismo acima do cuidado aos filhos. Se acham que isso são coisas fundamentais, quantas moedas o moleque terá que juntar pra ter um Popeye? É só olhar para a história, o sobe e desce do dólar. É a meretriz do norte que aqui também provou ser mais forte. A disciplina e o amor aos familiares. Depois reclamam que os filhos contraem HIV pelos bailes. Se o povo afro é black ou brown, isso não importa. Luther King e Harvard Dream marcou a história. Plagiar o que Deus criou, só que é o seguinte: todos querem viver, mas a maioria apenas existe. Os olhos não podem ver, mas o coração pode sentir a diferença entre viver ou simplesmente existir ou viver. Existir ou viver. Os olhos não podem ver, mas o coração pode sentir a diferença entre viver ou simplesmente existir ou viver. Existir. Só quem tem um coração quente como brasa aguentará persistir, encarar os desafios sem temer por vir. Pedras e espinhos estão espalhados por aí, a fim de nos fazer parar e desistir. Sonhar é muito bom, realizar melhor ainda. Os objetivos e os anseios nunca se acabem em nossas vidas. Viva e não apenas exista. Chegue na terceira idade almejando novas conquistas sem oscilar, pois não sabemos o dia nem a hora em que iremos definitivamente descansar. A realidade de fato é brutal. O mundo se divide entre o bem e o mal, mas é você quem decide o seu final. Vi a dignidade estampada no rosto de um carroceiro. Vi a senhora na rua e uma criança devolvendo seu dinheiro. Percebi que nem tudo está perdido, apenas temos que reaprender a honestidade. Ainda é um bom caminho. Vai, sem medo de errar, fé pra conquistar. Se caso cair, Deus ajuda a levantar. É só clamar ao invés de reclamar. Tem nego que quer colher sem ter que plantar. Vive e existo, quanto mais provações venha, porque tô no caminho. Habitar no reino com Cristo é o sonho de todo crente, por isso persisto. Os olhos não podem ver, mas o coração pode sentir a diferença entre viver ou simplesmente existir ou viver. Existir ou viver. Os olhos não podem ver, mas o coração pode sentir a diferença entre viver ou simplesmente existir ou viver. Existir. Se penso, logo existo, assim disse o pensador. Quero bem mais que isso, vive mais além eu vou. A obra que não finda na missão, rap e louvor. Inspiração mais linda, a vida do meu redentor. Por seu fiel amor se ofertou pra eu viver. E hoje aqui estou pela sua graça e poder. Alguns dizem que vive, mas em nada ele se impõe. Tristonho e abatido, amargurado em ilusões. Milhões segue a cartilha que o inimigo determina. Escravo dos padrões que a tudo engole e silencia. Apenas existir é muito vago, é algo em vão. No mundo de mentiras, a palavra é salvação. A coroa de espinhos pra mim servia, ó Senhor. Chicotadas, pedradas eu merecia. Quanta dor. Sofrendo, suportou e se entregou por amor. O santo foi pra cruz para salvar o pecador. Depois que vim de fato, eu entendi seu ato, eu pude. Saber que a vida além do existir pede atitudes. O inimigo irá blefar horrores pra me convencer. Mas Cristo deu seu sangue pra bancar o meu viver. Glória a Deus pelo convite, satisfação pela participação. Controverso e pregador P. Existir ou viver? E aí, diz você, existir ou viver? Os olhos não podem.